Tá André Cidis, o mural de Ibi Coara. Quem não chora não mama, tá? Isso explica o azar. Imagina eu na tua cama brincando de pula-pula. Imagina eu na tua cama brincando de pula-pula. Ia fazer muitas coisas, te levar pro paraíso. Ia chupa teu peru, pensando que é pirulito. Ia chupa teu peru, pensando que é pirulito. Menino safado, não se meta a besta. Eu chupando teu peru e tu chupando minha buceta. Tu chupando teu peru e tu chupando minha buceta. Eu chupando teu peru e tu chupando minha buceta. Bora o Wellington Oráculo, João Vitor do Posto, não me contém. Imagina eu na tua cama brincando de pula-pula. Imagina eu na tua cama brincando de pula-pula. Ia fazer muitas coisas, te levar pro paraíso. Ia chupa teu peru, pensando que é pirulito. Ia chupa teu peru, pensando que é pirulito. Menino safado, não se meta a besta. Eu chupando teu peru e tu chupando minha buceta. Eu chupando teu peru e tu chupando minha buceta.